Chove quando você some, chove amor quando se esconde. Chove só de te querer, chove, chove em mim você. Achei que fosse fácil, amor, mas foi difícil achar você. Faltou só um pouquinho, flor, pra aquele beijo acontecer. E sem motivos quer me achar, olhar pro céu que eu vou tá lá. Em cada gota que chover, amor, molhar você. Juro, eu quero te tocar, ah, em teu corpo deslizar. Amor, te ter. Chove quando você some, chove amor quando se esconde. Chove só de te querer, chove, chove em mim você. Chove quando você some, chove amor quando se esconde. Chove só de te querer, chove, chove em mim você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Achei que fosse fácil, amor, mas foi difícil achar você. Falta só um pouquinho, flor, pra aquele beijo acontecer. E sem motivos quer me achar, olhar pro céu que eu vou tá lá. Em cada gota que chover, amor, molhar você. Juro, eu quero te tocar, ah, em teu corpo deslizar. Amor, te ter. Chove quando você some, chove amor quando se esconde. Chove só de te querer, chove, chove em mim você. Chove quando você some, chove amor quando se esconde. Chove só de te querer, chove, chove em mim você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Chove quando você. Chove quando você some, chove amor quando se esconde. Chove só de te querer, chove, chove em mim você. Yeah.